O chefe político e seu eleitor. De Contos de Lima Barreto. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. Gravado por Vicente. O chefe político e seu eleitor. De Lima Barreto. Seu doutor, eu vim incomodá-lo. Mas precisava muito ficar bem com minha consciência. Que é? Eu não voto no doutor Rui. Como? Você vai votar no Epitácio? Nem num, nem noutro. Você está ficando indisciplinado. Não é mais o correligionário disciplinado de antigamente? Que diabo foi isso? Eu não tenho sido companheiro para você? Sim, senhor. Devo ao doutor todos os obséquios desta vida, pelo que lhe sou muito agradecido. Foi o doutor que, abaixo de Deus, salvou a Marocas, minha mulher, sem cobrar nada. Quando foi o enterro do meu filho Dodoca, o doutor me ajudou muito. Isso tudo não vem ao caso. Falemos. Não, vem sim, doutor. Quero que o senhor não pense que sou mal agradecido. Se estou empregado, devo ao doutor ir. Se você continuasse no partido, podia subir ou nós arranjávamos uma equiparação ou mesmo um aumento de vencimentos, mas... Continuo no partido, doutor. Como? Você não vota conosco, Mas não voto no outro. é o mesmo. Não é, doutor. É sim, Felício. Em política, quem não é por mim é contra mim. Você sabe disso, não é? É e não é. Não estou contra o senhor, não, senhor. É que me deu uma coisa cá dentro e eu. Que foi que deu em você? Eu me explico. Tanto mais que tenho pensado muito no caso. O senhor quer me ouvir? Ouço, mas você não demora muito. Não demoro, não, senhor. Conte lá a história. Vou contar. Trata-se, não é verdade, de escolher o homem que vai governar isso tudo. Quero dizer que ele vai governar todos os brasileiros, inclusive eu. Daí. Espere, doutor. Pensei então, eu cá com os meus botões. Vou escolher uma pessoa que deve mandar em mim, na minha mulher, nos meus filhos, na minha casa até. Preciso cuidado, não é, doutor? Mais ou menos, é, pois há a lei que... Isso de lei é história. Quem governa é ele mesmo. Vamos adiante. Um homem que vai ter tanto poder sobre mim, sobre os meus e sobre as minhas coisas, para ser escolhido por mim mesmo, deve ser meu conhecido velho. Voluntariamente, pela minha própria vontade, vou escolher um dono para mim, e sendo assim, o meu dever é estar inteirado do sujeito que é, não acha? Sim, não há dúvida. Mas você sabe bem quem é o Rui, penso eu. Conheço. É um homem muito inteligente. A maior glória do Brasil. É um grande talento. É um gênio. Sei de tudo isto, doutor, mas daí não posso concluir que ele possa mandar-me. Por quê? Pode ser caprichoso, implicante. Ora, Quer dizer que ele nunca me enxergará, não é? não é bem isso. Ele pode não me enxergar, mas um dia enxerga outro por ele. E lá estou eu a braços com um homem de veneta. Não digo que ele seja. E o Epitácio? Esse ouço dizer que também é inteligente, doutor. Tem sido muita coisa. Mas não é o Rui. Sei, doutor. Rui Barbosa não tem igual. Mas por que você não vota nele? Não voto porque não o conheço intimamente, de perto, como já disse ao senhor. Antigamente. Você não pensava assim, não é? É verdade, mas de uns tempos a esta parte tem em pensar. Faz mal. O partido. Não falo mal do partido, estou sempre com ele, mas não posso, por meu próprio gosto, dar sobre mim tanta força a um homem de que eu não conheço o gênio muito bem. Mas se é assim, você terá pouco que escolher a não ser nós, colegas e nós, amigos de você. Entre esses, eu não escolho, porque não vejo nenhum que tenha as luzes suficientes. Mas tenho outros conhecidos, entre os quais posso procurar a pessoa para me governar, guiar e aconselhar. Quem é? É o doutor. Eu? Sim, é o senhor. Mas eu mesmo, ora? É a única pessoa de hoje que vejo nas condições e que conheço. O senhor é do partido, e votando no senhor, não vou contra ele. De forma que você... Voto no senhor, para presidente da república. É voto perdido. Não tem nada, mas voto de acordo com o que penso. Parece que sigo o que está no manifesto assinado pelo senhor e outros, guiados pela nossa consciência e obedecendo o dever de todo republicano de consultá-la. Chega, Felício. Não é isso? É, mas você deve concordar que um eleitor arregimentado tem de obedecer ao chefe. Sei, mas isto é quando se trata de um deputado ou senador, mas para presidente, que tem todos os trunfos na mão, a coisa é outra. É o que penso. Demais... Você está com teorias estranhas, subversivas. Não tenho teoria alguma, doutor. Consultei a minha consciência e a minha gratidão, e voto no senhor. Mas já sou deputado. Que tem? Sobe mais um posto, ganha mais. Não preciso, já ganho na clínica muito. Com o lugar de deputado? Então para que quis ir para a Câmara? Para nada. Doutor, eu decididamente não compreendo nada disto. Essa política é mesmo igual aos mistérios dos padres. Passe bem. Omalho, Rio, 1º de abril de 1919. Fim de O Chefe Político e Seu Eleitor.